cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Está a funcionar, não anda bem, mas leva-nos lá. Jura, pés juntos, que não vou mais voltar. Basta de tempo contra tempo, chega de pensar que eu sei que não hei de encontrar desculpas para as culpas que ainda estou para apanhar. Mas ainda bem que acreditas em mim, que não há que gastar meu latim em ti. Oh, mas tu sabes bem que há que fugir, que os demónios nos vão perseguir. Por isso entra no carro que é hora de partir. Aonde vou? Aonde vais? Esse pouco importa, amor, fecha a porta. É hora de partir. Vamos embora, chega de sofrer. Vá, amor, que agora não há nada a perder. Oh, e tu sabes bem que é melhor fingir, que os demónios vão desistir. Nem que eu faça o carro voar longe daqui. O coral está a funcionar, já pus a chave na ignição. Agora fazemos da estrada uma canção. Aonde vou? Aonde vais? Vamos fazer história, dou a mão à palmatória. Está a funcionar, não anda bem, mas leva-nos lá. E jura pés juntos que não vou mais voltar. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje trazemos um álbum de estreia. Portanto, assim sendo, é também uma estreia aqui na Boa Nova, que falamos com o João Couto. João Couto, que já vai lançando o seu álbum já no final de março e, portanto, já vai lançando também o seu segundo single e que já vai tendo feedback daquilo que tem sido a recepção muito interessante deste seu primeiro disco. Portanto, antes de mais, porque é habitual aqui na Boa Nova, temos o interlocutor, sempre quem está muito ligado ao projeto, logo não podia ser outro que não o próprio João Couto. João, bem-vindo aqui ao Oliver do Hospital, ainda que virtualmente. Olá, olá, muito prazer. Ora, João, eu ia dizer, é um disco que ainda em breve está aí já pronto para venda. E, de algum modo, já foi tendo o seu feedback. Ora, naturalmente, muito satisfeito com aquilo que tem sido a recepção deste Carta Aberta. Sim, super satisfeito, que este disco foi mesmo um trabalho de muito amor e de muito tempo dedicado à escrita das canções e da gravação das canções. E eu sinto que o público que me segue há mais tempo está realmente satisfeito, porque estão a ouvir a minha voz como autor, como artista completo, ali completamente transparecido no álbum. E agora ele vai agora eu sinto que ele agora tem que lentamente atingir o resto do público e certamente vai fazer. Porque isto é uma música que não está atrás de nenhuma tendência, uhum. Vive no seu próprio universo e fizemos pura e simplesmente com essa missão de fazer canções que falassem por si, em que realmente a melodia e as letras tivessem o protagonismo e agora estamos a promovê-lo e a tocar um bocado por aí. O que eu perguntava é que, quando diz isso mesmo, de que ocupa o seu espaço, tem a percepção de que havia um nicho entre a música portuguesa em que precisava ser preenchido com uma voz como a sua e com um estilo como o seu? Sim, sim. Sim, eu sinto que esta nova vaga de música pop-rock portuguesa acho que realmente está a ter um novo fogo, uhum. Estes últimos anos. E eu sinto muito influenciado pela esta nova vaga de cantautores que estão a dominar a música portuguesa e, claro, as influências já se podemos considerar clássicas de coisas como o Rui Veloso, o Jorge Palma, o Sérgio Godinho. E eu quero seguir dentro dessa tradição, mas colocar sempre o meu toque pessoal aí. Sabes quem és? És tu, tu sem perder pé. Não há quem faça frente a quem. Ela é dono do que faz e do que tem. Mas olha atrás, que o tempo também desfaz o que deixamos. Testemunha do que há, do que guarda-mas ela e ainda sofre e cai por ela. Vai, deixa quem faz se o que bem é. Se sabes queixar escapa à sentença, isto cai a qualquer hora e eu só perco na demora. Vai, deixa quem faz se o que bem é. Se sabes queixar deixa quem faz se o que vem é. Se sabes queixa de tudo que mudou. We'll be right back. Ora bem, vamos aqui recuar no tempo. Enfim, não podíamos deixar de lembrar aqui os nossos ouvintes de que o João Couto se sagrou vencedor de uma edição dos Ídolos, creio que a sexta, e que já nessa altura lhe permitiram gravar um... Aliás, saiu momentos após ter ganho esta edição, saiu o Chama Por Mim. Um single que logo na altura te captou muita atenção, teve um airplay muito interessante. Eu pergunto isto, estamos aqui a retomar aos anos de 2015, correto? Sim, sim, sim. Porquê este hiato de tempo até 2018? O que é que fez com que o Carta Aberta não fosse uma sequência deste Chama Por Mim, deste single, uma vez que havia pessoas ávidas e à espera daquilo que era o seu trabalho? Porque o Chama Por Mim, de certa forma, era uma espécie de um hino do programa e foi composto pelo Diogo Pissarra, uhum, que é um artista que eu respeito imenso, mas que... senti que a minha linguagem era outra. A minha escola como músico, como compositor, era diferente. E eu queria que na minha carreira eu se engrasse como tal, como artista, como compositor, como músico, e realmente eu pude desempenhar todos esses papéis nesse álbum. Neste álbum no Carta Aberta, de poder escrever as canções, de poder tocar em todas elas, poder dar a minha interpretação e honrar as minhas influências e aquilo que me fez querer ser músico, que foi tudo dentro desse molde do pop rock, do Paul McCartney, dos Beatles, do Bruce Springsteen, dos Queen, por exemplo, tanta coisa. E eu sinto que as músicas precisavam de tempo para respirar e precisavam de tempo para crescer. E eu costumo dizer que a distância entre uma boa canção e uma canção, pronto, mais ou menos, é a distância entre um espirro e uma explosão. E entre um espirro e uma explosão, tanto pode estar 5 segundos, como 10 minutos, como 2 semanas, como 2 anos. E eu quis que as canções tomassem o seu tempo. E tanto tive músicas que foram feitas de forma muito rápida, como músicas que precisaram mesmo de crescer, e com a produção e com a... E com os ensaios, elas realmente ganharam esses passos. E eu quero mesmo fazer isto durante muitos anos. E para fazer isto durante muitos anos, eu tenho que ter realmente um repertório, tenho que apresentar a minha identidade em pleno. E eu sentia que era através, lá está, como pontapé de saída, com este álbum, que eu tinha que fazer isso. E a construção deste Carta Aberta é contemporânea daquele outro single, ou tem, de algum modo, foi sendo construído ao longo dos 3 anos que medeiam entre 2015 e este ano de 2018, em que sai o álbum, ou aliás até pode ter temas e se calhar até anteriores. Como é que ele foi de facto sendo criado para chegar aos temas que agora estão aqui vertidos em disco? O disco foi sonhado desde sempre. Eu sempre sonhei com este disco, só que só a partir do ano de 2015, a partir da vitória do Eagles, é que eu pude realmente, de forma mais realista, sonhar com este disco. E eu quis mesmo que fosse um retrato do ano em que eu escrevi, em que estava a acabar os estudos, estava... Pronto, com o mundo toda à minha frente, com o mundo entregue assim numa bandeja, e eu estava um bocado a lidar com essa pressão toda, com esse peso todo. Eu sinto que todas as pessoas que estão na minha idade ou que pronto, passam um bocado pelo mesmo que passei, também sentem um bocado isso. E o processo de fazer o disco foi realmente de começar do zero, de tirar um ano sabático para escrever músicas, tocar em casa, experimentar várias ideias e pronto, fazer... tudo como eu fazia desde miúdo, de juntar os amigos em casa, de tocar as músicas, experimentar várias vezes, só que desta vez tive a colaboração da equipa que eu sempre sonhei para este disco, e acho que se nota nas músicas. Aquilo foi tudo gravado no mesmo estúdio, gravado no Groovewood Studios aqui da Nova de Gaia, e por um grupo muito fechado de músicos. O núcleo de músicos que tocam neste disco todo não ultrapassa as 3, 4 pessoas. E realmente nota-se, porque é realmente um disco de amigos entre amigos, e acho que para mim isso era realmente o mais importante, além de ter um repertório mesmo só isso. Ou seja, e pronto, mais até do que as próprias canções, é a forma como o disco se traduz para o resto do público. E acho que nesse sentido, fomos muito bem sucedidos. Muito bem. Eu diria, posso intuir daquilo que diz, que o core daquilo que é a sua banda está construído, ou seja, ao primeiro disco, até pela reação que está a ter e da maneira como o disco fluidamente foi construído, é esse core de amigos que entende que é, representa a banda de João Couto. Sim. Essencialmente, o... Todo o trabalho de fazer essas canções era realmente encontrar as pessoas certas e perceber quem é que conseguia colocar a sua personalidade nas minhas músicas e por causa disso engrandecer as próprias músicas, e assim aconteceu. Eu não sei a que horas acordei, nem ela nem ninguém sabe o que sonhei. Acordou a olhar para mim naquele lençol de cetim, sem entender se estava mal ali. Saltei da cama, abri o jornal e li 2016, o ano em que acordei num mundo de não sei bem quem. Preciso dizer de várias coisas. Primeiro, que estamos a falar com alguém com 22 anos. Segundo, que grande parte deste disco é devido, no respeito à criação das músicas e das letras, é devido ao próprio João Couto. Ainda que aqui e ali tem temas em coautoria com o Samuel Lúria, com o Petróia dos Criptos da Areia, o Janeiro ou o João Martins. E daí perguntar, o facto de ter aqui um disco com muito seu cunho torna, mesmo sendo o primeiro disco, um disco muito autobiográfico? Sim, Sim, certamente. Eu simplesmente quis que estas canções fossem um reflexo tanto pessoal como musical do ano em que eu as fiz. Por exemplo, todas as influências musicais, toda a música que eu andava ali na altura, acho que está um bocado transparecida no disco. Além de que as próprias letras são realmente bastante autobiográficas e falam até de situações incrivelmente específicas, mas acho que precisamente por serem incrivelmente específicas é que ganham uma identidade própria e acho que as pessoas vão prestar mais atenção a isso e vão inevitavelmente ligar a minha experiência pessoal com a experiência pessoal delas. Estes temas em que autoria, quando é que percebeu, ou melhor, em que contexto é que de facto recorreu essas pessoas para construir os temas, ou são também pessoas que de algum modo estavam já ligadas a si? Grande parte dessas coautorias nasceram mesmo daquela fome de... Eu tinha este primeiro disco, tinha a oportunidade de fazer este primeiro disco e eu tinha assim uma lista de pessoas com quem eu gostava de trabalhar e eu pensei, pronto, tenho a oportunidade de fazer este disco, vou aproveitar agora e vou trabalhar já com algumas pessoas que eu quero antes que o tempo se esgote. Pronto, é um bocado essa ansiedade que é normal, pronto, na minha idade, eu quis já experimentar algumas coisas e estas três colaborações viram a luz do dia e são realmente as três colaborações perfeitas para este disco em específico. Com o Janeiro fiz uma canção chamada 2016, que lá está, é um retrato perfeito do tal ano em que eu escrevi as canções. Com o Pedro Troia fiz uma canção chamada Inês e com o Samuel Luria eu fiz um tema chamado Melhor de Mim, que ele escreveu a letra e eu fiz a música. E depois o João Martins, que além de produzir o álbum todo e de fazer todos os arranjos, ele ofereceu-me um tema que se chama Balada do Cidadão, que é um desvio mesmo importante e fantástico mesmo dentro do alinhamento do próprio disco. E acho que não, da mesma maneira que é um desvio, também não distorce toda a identidade do disco. E acho que traz uma paleta, mais umas cores para a paleta do disco. Aliás, deixa ficar aqui no próprio disco, opinião própria, de que deixa várias cambiantes, ou seja, tudo que seja a partir daqui do João Martins, tudo é possível, porque deixou aqui a porta aberta para vários estilos, parece-me. Sim. Como um bom cidadão, fui à loja 31. Qual papel, qual certidão, era tal o chururu. Uma vez mais, lá fui eu. Com culpas tais, mudar água, luz e gás, porque não te fui capaz. Sinto, fico extinto, acordo um tal e pico, afino-me pela nota que não ouvi. Toco aqui agora, toco pela demora, canto até ao fim por ti. Ai, que ardor, tu não sentes amor. Quem te espera desespera e eu já era. Ai, que ruim, tu já não estás a fim. Sonha e aguardo a minha vez. Preencho os papéis desta história que não lês. E até o Cid, cidadão, decide então que ontem, hoje e amanhã tu és livre, tu és vilão. Arrisco um acorde, não é nada que me incomode. Começo em si, foi a nota que senti. Toco aqui agora, toco pela demora. Quanto à produção de João Martins, o que é que já foi para estúdio já muito definido e o que é que, por sua vez, resultou de alterações já na fase de produção e da fase de estúdio? Bem, o disco foi todo... O primeiro, há uma versão, entre aspas, do disco que eu gravei completamente sozinho em casa com um amigo na bateria, que é o baterista deste disco, o Gonçalo Salta, uhum. e gravámos todas as canções do disco e mais algumas para testar, para tentar ver o que é que funcionava, o que é que não funcionava, e depois por aí passei a estafeta ao João, que depois ele é que foi tentar perceber onde é que estava o melhor e o pior naquelas versões e tentar a partir daí evoluir. E foi realmente o que aconteceu, e o João é uma espécie de um produtor antiprodutor, porque ele não produz as músicas mais do que é necessário. Ele encontra o essencial. É o ponto certo, não é? É o quanto basta, sim, como a culinária. Exatamente, ele pega nesse essencial e torna-o maior. E muito do disco foi completamente resolvido e completamente debatido muito antes de sequer entrarmos em estúdio. E claro que depois, quando entramos em estúdio, acontece sempre aqueles momentos mágicos de há sempre um take que corre diferente do que estávamos à espera, e era o take perfeito, ou arranja-se uma ideia ótima da hora, que era exatamente a ideia que precisávamos. Nós tivemos experiências como, sei lá, fazer uma distorção com a guitarra acústica com uma trola em frente ao microfone, ou cantei a certas horas porque era a hora perfeita para cantar a música, ou trocou-se coisas no arranjo assim à última da hora, ou experimentou-se vozes e vozes e vozes, fez-se as camadas atrás de camadas, atrás de camadas, atrás de camadas, e foi isso, foi acrescentar camadas e entender, ok, até que ponto é que estamos a chegar a viver, até que ponto é que estamos a beneficiar a música, até que ponto é que estamos só tipo, a pôr. E nesse sentido, como a equipa estava toda em sintonia, foi super fácil e super natural. Deste corpo ao que eu não tinha e perdi a vez de eu ser mais coisa minha, só pertenço a qualquer posse que me dês. Torna ter um corpo antigo perco a voz. Enrouqueces-me contigo, sem sussurro e sem grito, estamos sós. Só pertenço a qualquer frase que me dês. Seguir em frente é vulgar, andar para perto é melhor. Chegas para eu sobejar, e assim estás em frente de alguém que é melhor. Vou para perto do melhor de mim. Deste abalo ao que eu sustinha e ganhei a vez Deus a quem se avizinha. Tu pertences onde eu assentar raiz. Torna ter um corpo abrigo, se ganhar a voz. No que eu digo, nos sussurros e nos gritos, somos nós. Tu pertences onde eu assentar raiz. Seguir em frente é vulgar, andar para perto é melhor. Chegas para eu sobejar, e assim estás em frente de alguém que é melhor. Vou para perto do melhor de mim. quanto é melhor. Chegas para eu sobejar e assim estás em frente de alguém que é melhor. Vou para perto do melhor de mim. Eu não expliquei aqui ao João, mas a verdade é que o João, como se está a estrear aqui na Boa Nova pela primeira vez, vai passar por uma fase de três desafios. Espero que esteja disponível para eles. Sim, força. Então vamos a isso. Olha, o primeiro desafio é este. Imagina que o João vinha fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital. E que ao fazê-lo, aqui nós, como somos beirões, somos generosos, dizemos, traga consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Pois bem, quem é que o João iria convidar? Quem é que eu convidava? Eu gostava de convidar, talvez, lá está o Sabor da Lúria, que é um dos meus favoritos. Sim, que não viria muito longe, como sabe, o Sabor da Lúria aqui bem perto, é de Tondela, portanto. É verdade. Uhum. Olha, por exemplo, eu também gostava de convidar alguém como a Virgem Suta, de quem eu sou bastante amigo. Só ali de Beja, não é? São ali de Beja e que a nossa amizade até nasceu do Ídolos, curiosamente, que eles fiz um dueto com eles na altura e desde aí ficámos amigos e já estou há muito tempo para retribuir-lhes o favor de convidá-los para um concerto meu, por isso certamente irá a concerto de Beja. E quando o meu fogo de artifício solitário encontrar um céu mais propício e gregário, que esse céu seja o teu e a tua rua, de onde sai o nosso fogo para se perder na lua? E uma vez suspensa a lei da gravidade, podemos descobrir a América à vontade. Como contigo, amor, teu sonho entre nós dois. Estou contigo, amor. Contigo, amor, teu sonho é de nós dois. Muito bem, agora o outro desafio é: vem uma banda da cena internacional, vem aí fazer um concerto a Portugal, uma banda, um autor, e quando chega cá a Portugal diz: ah, eu não preciso de ter no meu concerto o João Couto. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse tipo de convite? Que banda internacional que eu gostava que viesse? Banda, um autor, embora a gente já saiba, até para aquilo que já mostrou, quem são os seus preferidos. Mas vamos então dizer, escolha um ou dois que vindo a Portugal você assim, gostaria. Lá está, o meu ídolo é o Paul McCartney. Se Paul McCartney viesse a Portugal, eu... Era tiro e queda. Estava lá na primeira fila, sem sombra de dúvida. Mas, lá está, sim, entre o Paul McCartney, gostaria também de ver o Elvis Costello ao vivo, antes de ele parar de fazer digressões ou coisa parecida. Também era muito bom. E felizmente agora em Portugal temos tido uns cartazes muito bons, festivais, por isso, a nível de artistas atuais, acho que estou extremamente bem servido como consumidor, por isso... Muito de resto, é mesmo esperar que esses veteranos também passem por cá. Exatamente, e que façam o convite de ter João Couto no concerto. All my life, I never knew what I could be, what I could do, when we were new. O último desafio. Bem, imagino que vão fazer um disco de tributo de homenagem a uma banda, a um autor nacional, e que chegam ao pé do João e dizem: João, olha, nós gostaríamos que fizesse uma versão de um tema para integrar um disco de tributo de X pessoa. Ora, estamos a falar de que banda ou de que autor gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Essa é boa, essa é boa. Eu gostaria de fazer qualquer... Eu gostava de fazer coisas com músicas... com músicas com letras do Carlos T, sem sombra de dúvida. Uhum. Porque o Carlos T fez muitas das letras absolutamente essenciais na minha formação como músico e como... E como, pronto, como ouvinte, foi a partir de uma canção do Livro Lodo, Nós Estrelas no Céu, que eu quis ser músico. Uhum. Por isso, eu, sem sombra de dúvida, que ia fazer qualquer coisa seria com letras do Carlos T. Muito e talvez a canção que eu faria era o Sexto Andar, porque dos Clã, uhum, que é uma música que é absolutamente a tradução perfeita da minha, do porquê que eu sou tão obcecado por música, porque essa música fala sobre aquela canção que ouvimos na rádio, assim, do nada, e parece que aquela canção está específica na zona de nós. É verdade. É aquela conexão quase mágica, quase telepática, que há entre o ouvinte e a música, e essa música é muito o reflexo perfeito da minha personalidade enquanto ouvinte, por isso. Acho que seria o Sexto Andar. Nós, à data, aconteceu a salva dos Clã, tivemos a oportunidade também de fazer aqui o destaque da Boa Nova. E recordo-me que nos terem dito que esse tema não esteve para entrar no disco. Que foi à última hora, é verdade, foi à última hora que resolveram Uau. Colocá-lo até para encerrar o disco. Foi à última hora, porque o tema não dizia muito e então tiveram quase para não colocar. Aliás, o tema não tem pós-produção nenhuma, portanto, precisamente porque ele não estava para entrar no disco. Veja como as coisas são, não é? Ora bem, se tivesse uma música como essa, eu nunca a largar. Uma canção passou no rádio, habitou o sexto andar. Isso leva-me a perguntar, João, para este disco, o que é que deixou ficar na gaveta? O que é que deixou ficar na gaveta? Houve duas ou três músicas que quase que entraram, mas lá está. Estas duas, desde o início, que estavam um bocado aos berros a dizer-se. Aos berros do género, são estas duas é que não se pode estar juntas. E o facto do disco sair tão bem de uma ponta à outra, acho que é um disco que não satura, e eu fico mesmo orgulhoso disso, pelo menos muitas pessoas têm dito isso, acho que é testemunho do que realmente estas duas canções foram as canções ideais. Acho que o meu caminho é melhor. Deleito-me em meu vagar. Vejo os outros passar. E ninguém quer ouvir falar em solidão. Eu não sou. Eu não sou o cara. são horas. Toca o relógio, já são horas. Toca o relógio, hora de voltar. Troco um amor sem par. Troco uma voz sem nó. Troco um beijo sem amor por uma canção só. Eu não sou quem convém. Que mal é que isso tem? Eu não sou de ninguém. Tu não vejo escolha. Agora, para não deixar ir embora sem que nos diga, e agora lembrando toda a nossa conversa ao longo aqui da Boa Nova, e lembrando que tenho uma vez mais 22 anos, é assim, as suas referências são de músicos, alguns que, enfim, que estão em fim da carreira, digamos assim, mas que já cantam nos anos 60, anos 70, e que disse ainda há pouco também que, a bem dizer, que foi com o próprio Rui Veloso, com um disco com o tema do Domingos e Samurais, que quis ser músico. Exatamente. Houve alguma influência de outras pessoas para que viesse a ouvir esses álbuns mais antigos? Ou, enfim, ou, de algum modo, é uma característica sua o querer procurar música anterior e ser essa que, efetivamente, o cativa? Quando estamos a falar de Queen, de Bruce Springsteen, né? de Beatles, enfim. Sim, sim. Claro que começou tudo com a música que os meus pais punham no carro, e claro, o facto de eles terem colocado esse best-of do Rui Veloso no carro acho que acabou por ser determinante e acabou por definir tudo. Mas ao mesmo tempo também com o advento da internet, quer dizer, eu tenho acesso a quase tudo o que é música gravada na história da humanidade no meu telemóvel, por isso eu ainda por cima, como sou um ouvinte muito omnívoro, eu vou ouvindo um pouco de tudo. E por acaso calhou que muita da música que mais me tocou e mais me emocionou nos últimos anos é por acaso música que é produzida naquele período dos anos 70, dos anos 60, que não é nenhuma escolha calculada, não é uma escolha inconsciente. Por exemplo, isso não é válido, que não haja muitos artistas atuais que não. Para mim foi assim imenso. Há artistas a trabalhar neste momento em Portugal que são artistas que eu tenho um grande respeito e uma admiração e quase uma espécie de uma gratidão pelo caminho que eles bravaram. O caso de Miguel Araújo, da Luísa Sobral, do Samuel Lúria, como mencionei. Por isso, por acaso, calha que muita música que eu vá buscar é desse período, mas não é uma coisa calculada. Portanto, se fosse chamado a colaborar na banda sonora daquela série que agora está, infelizmente, com muita aceitação da televisão portuguesa, o 1986, ora, o João Couto estaria apto para fazer. Ah, completamente. Ainda preciso adorar essa série, por isso. Muito bem. Que eu faço. me find now into the show no lama. E é sempre a tua voz que não larga, não sou toda a volta atrás. A mão fria que dá. Esta chama se apaga devagar. João, olha, foi um prazer falar consigo aqui na Boa Nova e, claro, a porta está aberta para si, porque iremos seguramente falar mais vezes. Desejar-lhe muita sorte com este álbum e, claro, que esteve a jogar em casa desde o início. Muito obrigado. Fora do sistema, deixei no quarto a fria cama, deixei no rádio a voz que nos engana. E não faço caso, já é pouca paciência. Vazas a ninguém, a voz que diz para ir não olha quem, mas há quem acusa sem palavra e se acuda em sítios de vão de escada. Mas eu não faço caso. Consequência. voz cansar em carta aberta. E não faças caso, não te choca a indecência. Escolhe a tua consequência. Escolhe a tua consequência. Onde fui, em que veredas caí, amor? Eu já não sei. Mas não faz diferença. Escolhe a tua consequência.